A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Você sintonizado nas ondas da Voz da Rússia. No ar, mais uma edição do programa que é a emoção do rádio nas ondas curtas e na internet, o programa Onda DX, edição e locução deste amigo de vocês, Jonas Bernardino. Emissão direta dos estúdios da Voz da Rússia em Moscou, preparada com muito carinho, exclusivamente para você, amigo DXista, que faz deste programa uma sensação no mundo do rádio. Aqui você tem a participação do ouvinte, convidados especiais com informações e dicas que somente contribuem para aproximar povos e culturas. Fique ligadinho, você está na Onda DX da Voz da Rússia. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Nosso programa conta com a colaboração do amigo e jornalista Sérgio Romais com as informações DX em nome do Clube DX do Brasil. Um abraço aos prezados radioescutas e DXistas sintonizados em mais uma edição do tradicional programa Onda DX da Voz da Rússia. Eu sou o Sérgio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em nome do DX Clube do Brasil, trago algumas informações atuais do mundo do rádio ondas curtas. Fiquem ligados! A Rádio Educação Rural de Tefé, no Amazonas, está passando por dificuldades financeiras, o que poderá determinar o encerramento de suas atividades. A direção da emissora, no entanto, bolou um esquema de patrocínio, onde os ouvintes interessados enviarão qualquer quantia para a emissora e terão seus nomes citados como tal durante toda a programação que irá ao ar. Os detalhes completos você confere acessando www.romais.jor.br. Lembramos que em 27 de março entra no ar o novo período radial de emissões em ondas curtas. As emissões em espanhol da Voz da Turquia vão ao ar no seguinte esquema: entre 1 e 2 no tempo universal em 9.770 e 9.870 kHz. Também entre 16:30 e 17:30 no tempo universal em 11.930 kHz. As transmissões em português da Rádio Exterior da Espanha vão ao ar de segundas a sextas-feiras no seguinte esquema: entre 17:30 e 18 no tempo universal, em 7.275 kHz com destino à Europa. Das 17:30 às 18 no tempo universal, em 17.715 e 17.755 kHz. Também entre 21 e 22 no tempo universal, em 17.595 kHz com destino à América do Sul. E desde 1981, o DX Clube do Brasil publica o boletim impresso Atividade DX. São 28 páginas com notícias, escutas, dicas de antenas, QSLs e muito mais. Para maiores informações, escreva para a Caixa Postal 74428 CEP 01532-970 São Paulo, capital. E agora a última informação deste segmento. Neste novo período de emissões em ondas curtas, as transmissões em espanhol da Rádio Romênia Internacional irão ao ar no seguinte esquema: das 19 às 19h56 no tempo universal, em 9.700 e 11.715 kHz. Das 21 às 21h56 no tempo universal, em 9.755 e 11.965 kHz. Das 23 às 23h56 no tempo universal, em 9.655, 9.745, 11.955 e 11.975 kHz. Por último, entre 2 e 2h56 no tempo universal, em 7.400, 9.520, 9.645 e 11.945 kHz. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre, falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Escreva para Onda DX, @yahoo.com e letters, @ www.ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Após os primeiros dias do devastador terremoto e tsunami no Japão, a Rádio Voz da Rússia acabou por ser praticamente a única fonte de informação e comunicação nas áreas atingidas. Na Terra do Sol Nascente existem muitos ouvintes assíduos e são muitas as cartas e e-mails que chegam à emissora relatando os horrores desses acontecimentos. As suas mensagens começaram a chegar alguns minutos depois do desastre. Como a mensagem que recebemos do ouvinte Okumura Masataki, da prefeitura de Sayatama: hoje, às 2 horas e 50 minutos, fomos abalados por um terremoto de 7,9 pontos. Logo a seguir, fomos atingidos por um poderoso tsunami com ondas de até 10 metros varrendo a costa marítima. Muitos edifícios estão destruídos. O transporte não funciona, não tem energia elétrica. Graças a Deus, a minha casa está de pé. Por telefone consegui localizar a minha família e tive paz ao saber que estão bem. A comunicação é difícil, eu não posso nem mandar um e-mail para as demais regiões do país. Lembramos aos queridos ouvintes que a Voz da Rússia transmite em ondas curtas e médias em japonês, russo, inglês e chinês. E a nossa emissora, bem como o programa Onda DX, se uniu na busca de pessoas desaparecidas. Todos aqueles que ainda não sabem o paradeiro de seus parentes e conhecidos no Japão podem ligar para o número 7-495-950-6484. Repetindo, código da Rússia 7, código de Moscou 495, telefone 950-6484. Ou ainda enviar um e-mail para letras@ruvr.ru e deixar a sua mensagem. As suas informações serão transmitidas por rádio, bem como você tem a oportunidade de expressar sua solidariedade ao povo japonês. Você pode ainda conhecer o projeto SOS Japão da nossa emissora. Acesse o site www.news-off-russia.info e participe. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Atualidades do rádio no mundo. Olá, amigos! Aqui é Leonardo Ferreira e está no ar mais um Segmento DX, o seu espaço semanal com as informações do mundo das ondas curtas. Yalmal El-Dessouki, do Departamento Brasileiro da Rádio Cairo, anuncia que a partir do dia 27 de março de 2011, as transmissões da Rádio Cairo em português para o Brasil acontecem das 22h15 às 23h30 pelo tempo universal em 9.290 kHz na banda dos 31 metros. A MAL promete enviar cartão QSL para todos os ouvintes que confirmarem a escuta enviando o seu relatório de recepção. E a partir do dia 27 de março, a Rádio Japão inicia a transmissão das 18 horas e 30 minutos pela hora de Brasília na frequência de 11.880 kHz. Já a transmissão das 23 horas e 30 minutos será encerrada no dia 26 de março. A transmissão das 6h30, por sua vez, prossegue sem alteração neste novo esquema radial. A Rádio Voz da Rússia tem sido presença marcante no rádio brasileiro. Além de transmitirem em ondas curtas para todo mundo, a Voz da Rússia agora conta com transmissões em rádio AM no Brasil. A Rádio Voz da Rússia está no ar diariamente nas ondas curtas entre 22 horas e 0 hora pelo tempo universal em 11.605 e 9.965 kHz, ambas com regular sintonia em todo o país. Espero que tenham gostado do segmento DX desta semana. Para mais, acessem www.leonaldoferreira.com. 73 a todos. Boas escutas. Encerramos aqui esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73 e até o próximo encontro.